4298, torre no noito, decimal 95. Chama 3190, chama Centro Recife, em 126, decimal 85, alterna 12545. Chama 3190, copiou? Negativo, prossegue 6310. Centro Recife, 126, decimal 85, alterna em 12545. 12545, 6310. America Zero 81, 22,000 feet, fly direct to Taz intersection, UNH 1017, call me service. This is 4,000 feet, take UNH 1017, and we call you established, Lompa 01. Go ahead. Could you confirm your instructions? Proceed direct somewhere? Proceed to VOR on the present side directed Taza, Tango Alpha Sierra Alpha intersection and comm established. Direct Taza and call you established. Go pass here as well. Então 3305, aciona a identificação, voe Mari, para interceder para a chegada Mari, descendo para o nível 050. noite, as outras pessoas estão controlando o Wi-Fi. Azul 4235, aciona a identificação, voe Bonfi para interceptar a chegada Bonfi, descendo 060. 060, Bonfi, Azul 081, call tower now 118-195. 18-95, Europa 081, right? Número 2 na aproximação, mantenha para hoje Mário Santos 305. Na 3305, mantenha presente velocidade, autorizado direto Serra Vitor 366. Já, Serra Vitor 366, mantém velocidade. 3305. Azul 4235, reduz a velocidade para 230 nós, número 3 na aproximação. Latam 3305, desça para 2500, autorizado Renave, pistola zero, reporta como estabilizado no serviço 366. Descendo para 2500, peço reportará estabilizado, Latam 3305. Azul 4235, reduza para 200 mais. Controle, boa noite, Gol 2175, decolou da EL. Gol 2175, contato radar, saída da EL, nível 360. Saída da EL, 360, Gol 2175. Do 4235, desça para 4000 pés, ajustar em 0.7. 4000, com 1.7, do 4235. Bom, 888, a senhora identificação, voo direto Serra Vitor 366, descendo da presente para o 050. Azul 4235, desça para 2500, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 3500, PES, vai informar, estabilizado, 4235. 3305, estabilizado. 3305, torre 1895. 1895, 3305. Torre Salvador, 3305. O 2175, chama Sandro Recife, 128, decimal 35. 0 grau, 089. Livre pouso, pista no 0, 3305. 2175, prossiga. Sandro Recife, 128, 35. 2835, Sandro Recife, igual 2175, uma boa. Controle Salvador, boa noite. Boa noite, Sandro Recife, é como a Bono 246, senhora identificação, reduz a velocidade para 230 nós, número 3 na aproximação. Desça e mantenha o 060. Fechou 230, 060, Bono 246. Quatro, dois, três, cinco, torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, 4235 das 8, beleza. Boa noite, azul 4235, continua a aproximação, aguardando pista livre. Escuta, azul. Na 3305, no solo 37, direito no 21, decimal 1. problema nenhum no 2 decimal 1, tá? 3, 0. Azul 4235, pouso autorizado, pista no zero, vento 110 graus, 099. Vento 110, azul 4235. Rio 5974, a senhora da investigação chegada bom, se desse mantém o 070. Bom, Bom, 888, desça para 2500 pés sem inscrições, hoje destino 097. 2500, hein? O 4235 no salão 40, direito no 21 decimal 1, não. Só para o controle? É bom, o 1970, descendo para 170. O 1970 ciente, a cena de identificação chega da Mari, desse mantém o 070. 070, bom, 1970. Dona 246, desça para 4 mil pés, 2 justos no 096. 4 mil, 106, como é que é? 096. 096, 246. E o 5974, DC mantém o 050. 050, 5974. 5974, reduza para 200 nós. 246, confirma. Então, 5974. Confirma? Pode só confirmar a ground speed do tráfego da frente? 270. Obrigado. Oceana 6313, autorizado a alinhar e decolar, piscina 0, vento 110 graus, 08 nós. 10 aqui, decola, Oceana 6313. 1246, desça para 2506, o ajuste na 097, autorizada a renave, reporta estabilizada. 2500, 1097, autorizada a renave, está mais estabilizada, 246. E o 5974, desça para 4.000 pés, ajuste na 07. 4.017, final de semana. Gente, minha 13 na 3. Bom, o doutor Cero pode estar, pode falar direto aos 3 bebês. Confirme. Bom, o doutor Cero pode estar, pode falar 3 bebês. Afirmativo. 138, chama a torre 118, decimal 95. 1895. O 1170, desça para 050. 050, bom, 1170. Chamei a 3.3, decolada 146, contrato Salvador 120, decimal 8. 208, gratidão, boa noite. Salvador, chamei a 6313, da El na sessão. Chamei a 6313, contato radar na decolagem, saída da El, nível de voo 360. No perfil 360, chamei a 6313. Controle alguma possibilidade de voar Mótiva? Cuidado Leda, 6313. Voa Leda, 6313, obrigado. O 1888, baixa travada de estado. Força estabilizada. Portador estabilizado, 3.5974. Ele ficou. 866, visual gol 1246. Plano 246, torre 1895. 1995, 1246. No 888, no solo 50, direito no 21, décima 1. Corre, Salvador, gol 1246, boa noite, RB 372, visual. Lenta Renave, pista no zero, reporte estabilizado. Ok, 2517, reportarei estabilizado no Renave, gol 1170. Neve pousa no zero, 246. C5974, torre 1895. 1895, obrigado. Motor de Salvador, boa noite, Cinema 224. Cinema 224, boa noite, SN identificação, vou ITAP para interceptar a chegada mar e descendo 050. Vou ITAP 050, final de chegada, não sei se curto por não, final de 5974. Boa, Rio 5974, continua. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, 5974. Cinema 313, centro Recife, no 28, decimal 35. 2835, Cinema 313. Obrigado. Obrigado. Obrigado. 1246 no solo 54, direito no 21, décima 1. 211, 1246. 74, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 0, 0, grau, 0, 8, 9. Pouso, pista 10, canal 74. Empresa 178, boa noite, a senhora da identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível de voo 070. Estando no final do RNAV 170. 172, controle. E o 5972, o senhor identificação de chegada bom, se desse mantém o nível de voo 060. 060, eu estou na bomba. 3178, reduza para 2509. Negativo, Renato, para GNSS, apenas mais um barco. 3178, copiou, redução para 250. China 224, VCR Vitor 366, descendo para 2500, sem restrições, o ajuste 1017, reporta estabilizado. Serra Vitor 366, 1017, 1170, na escuta? Na escuta, sinal da RNAV da 1-0. 1170, obstado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1-0, grau 099. Ok, pouso autorizado, 1-0, com 1-0. Rio 5972. Copio, 5972. 5972, informa o procedimento a ser executado? Solicita se autorizar após a estafa um mês próprio de executar sinal do NDB negativo GNSS, apenas RNAV na história aqui. Ciência, da presente autorizado por hoje, Duna, Rio 5972. Presente, Duna, muito obrigado. Então 3178, reduza para 230 mais. Gol 1170 no solo 0000, direito no 21, décimo 1. Direito no 21, gol 2. Gol 1170. Primeira velocidade corrida circular 72. Sem instrução 5972. Descer para 2000, Rio 5972. Rio 5972, em princípio descer para 4000 pés, o ajuste no 097. 4000 no 097. Rio 224, para sequenciamento, mantenha presente velocidade até mais próximo. Serviço 366. Afirmativo, mantém a velocidade até mais próximo do centro. 5972, informe velocidade. Mantendo 290 nós. A gente reduza para 250 nós e 5972. 250 nós. Para 230, Rio 5972. 230, nós, 0072. Boa noite, China 6224, reporte passando, servita 372. Afirmativo, 6224. 5972, eu tenho que te dar informação, tráfego 12 horas 9 milhas, mantendo 2.500 pés, ônibus 320, irá terceiro com o número 2. Afirmo desse, mantenha 4 mil pés, o destino 07, após o TAP, voo Serra Vitor 368. Após o TAP, voo 368, descendo para 4 mil, ajustado no 017, para 3.172. 5972, desça para 2.500 pés, o destino 07. Porta de cabeça. 5972, corrigindo, desça para 2 mil pés, eu posso estabilizar. 2 mil, Taxi Charlie Serra Romeu, confirmando o destino. Gente. Confirmando, após etapa, pegou o Serra Vitor 368 para o TAN 3178? Afirmativo, TAN 3178. O Serra Vitor 372 já na final normal, embaixo travado, linha 224. Oxa, linha 224, pouso autorizado, pista no zero, vento 1-0 graus, 1-0 graus. Gente, linha 224. Gente, azul 4980, mantém o posto de espera. Salvador, Rio 5972, na final da 10. 500, autorizado procedimento, reporta estabilizado no Serra Vitor 366. Chama no 366, tá 6224, no solo 09, direito no 21, décima 1. 21, na direita, 6224. O 050. Rio 5972, pouso autorizado, pista no zero, vento 1-0 graus, 099. Autorizado, pouso no zero, Rio 5972. O azul 4980 informa que a decolagem será após o segundo tráfego na final. Estimando de 3 minutos. Gente, 4 minutos. Prossiga. Gente, aguarde instruções de táxi, Charlie Serra Romeu. Dito Charlie Hotel, acione no transponder 5500. Autorizado ingresso, disse no 7, chame a linha ali, pronto. 295. 295, boa noite. Hotel. Autorizado o táxi, chama no ponto de espera da papá. Afirmo, chama no ponto de espera da papá. Risco 972 no salão 12, direito no 21, desço a 1. Rota 3178, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 089. Pouso autorizado, da 3178. Cação, autorizada a chegada a mar e desça para o nível 060. Eu mantenho ponto de espera da papel, número 2 para decolagem.